rolando e sobe rebolando. Ei, você aí prepara, desce quicando e sobe rebolando. A festa continua, o baile não pode parar. Funk Nejo volume 4 com DJ Djalma, pra fazer a galera dançar. Bota o copo pro alto, vamos beber. Funk Nejo, a batida do funk com o swing do sertanejo. Funk Nejo volume 4, 100% Funk Nejo. O sertanejo com a batida do funk. Ao som do DJ Djalma, prepare-se para dançar. A festa começa agora. O sertanejo de corpo e alma. Ao som do DJ Djalma.